Boa noite, igreja. Boa noite. Eu saúdo a igreja com a graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. É motivo de alegria poder mais uma vez estar aqui à frente falando da parte do nosso Deus. Eu gostaria que os irmãos curvassem a cabeça um instante para que eu possa orar. Senhor, obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado por essas vidas que vieram até a tua igreja. Pai, aquieta os nossos corações, Senhor Deus. Abra nossas mentes, abra os nossos corações, para que nós possamos ouvir a parte que vem do Senhor. Pai, eu estou certo que essas pessoas não estão aqui hoje para ouvir o João falar. Por isso, Senhor, eu peço que, em nome de Jesus, a partir desse instante, o João diminua e que o Senhor possa usar minha boca para falar esses corações. Senhor, eu peço também que, se porventura há nesse ambiente alguém que esteja com alguma dificuldade, Senhor Deus, quer seja no aspecto físico, no aspecto espiritual, no aspecto psicológico, nas questões de relacionamento, que o Senhor possa, Senhor meu Deus, já desde o início desse culto, ir abençoando e restaurando, porque nós cremos no milagre que vem da parte do Senhor, nós cremos no agir do Teu Santo Espírito, nós somos esperançosos em Ti, ó Pai, a nossa fé está depositada num Deus que é vivo. Por isso, Senhor meu Deus, desde já, nós agradecemos por essas bênçãos, em nome de Jesus, amém e amém. Amados, eu estou muito feliz. Eu estou feliz porque Deus tem falado aos nossos corações. É motivo de alegria toda vez que a gente vem na igreja ouvir louvores que enaltecem o nome de Deus. A igreja reunida para ouvir falar da parte de Deus. Nós estamos felizes por isso. Eu só peço uma desculpa. Eu mandei o prospecto, só que eu errei, eu mandei Mateus 12, vocês me perdoem, é na hora de digitar, o número está perto do 2, a gente acaba apertando os dois dígitos ali, mas na verdade o texto é Mateus 2, 1, 12, no coletim está Mateus 12, mas na verdade é Mateus 2, nós vamos falar da adoração. Mas adoração a quem merece ser adorado. Adoração a quem merece ser adorado. Então é no capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 12. A minha versão, ela fala: e, tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se e toda a Jerusalém com ele. E, congregado todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E, enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, lhe ofereceram dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. Amados, esse é um texto muito rico. Esse texto, nós podemos tirar muito aprendizado. Eu vou explorar um aspecto desse texto, que é o aspecto da verdadeira adoração. E qual é o objeto da nossa adoração? Quem deve ser o objeto da nossa adoração? Nós percebemos pelo texto que ele relata, a princípio, a preocupação do rei. O rei Herodes ficou preocupado. Por quê? Ele estava numa vida tranquila. Ele era rei. Com certeza ele era adorado, não sei se de forma espontânea, mas ele era adorado pelos seus súditos. Então ele ficou preocupado. Nossa, surgiu um rei. Ou seja, estou com a minha posição social, estou com a minha posição de majestade sobre essas pessoas, ameaçado. Então, da parte do rei Herodes, criou-se um temor. Ele ficou com medo, porque surgiu um novo rei. Alguém anunciou, olha, um novo rei nasceu. Vemos também a população. A população ficou extasiada. Ela também ficou preocupada. A população de Jerusalém ficou preocupada. Por quê? Já era anunciado há muito tempo a vinda de um Messias. Alguém que iria libertá-los. Porque o povo hebreu naquela época, eles viviam sob opressão. Roma oprimia o povo hebreu. Eles viviam sob um governo que para eles não era legítimo. Eles não haviam escolhido aquele rei. Aquele rei não era da sua descendência. Era um rei opressor. Então o povo, por um lado, deve ter ficado alegre, porque, nossa, talvez esteja vindo o Messias. Mas, por outro lado, ficou em dúvida. Será que de fato é o Messias? Será que de fato é o Messias? Nós percebemos pelo texto que o povo aguardou esse Messias crescer, esse Messias começar a fazer os seus milagres, para que eles pudessem começar a imaginar, nossa, deve ser de fato o Messias que vai nos libertar do povo de Roma, dos romanos. Qual que foi a atitude do rei Herodes? O rei Herodes começou a maquinar, começou a criar um estratagema para eliminar esse rei que havia nascido. O rei Herodes, no fundo do seu coração, ele já começou a criar uma forma de eliminar este rei que estava surgindo, este que estava ameaçando o seu reinado. Por quê? A visão do rei Herodes, assim como a visão da população, era de que este rei que estava vindo era um rei para o mundo secular. Era um rei para reinar secularmente, não era um rei espiritual. Mas nós percebemos que a atitude dos magos não. Os magos, ou melhor, os sábios, eles não tinham essa postura. Por quê? Percebemos que eram pessoas que meditavam na palavra, que estudavam a Bíblia, e com certeza eles haviam lido no livro de Miqueias de que haveria de nascer um rei ali bem próximo de Jerusalém, em Belém. Haveria de nascer, eles tinham esse conhecimento. E por manifestação divina, surgiu essa estrela que os conduziu até esse local, onde o rei de fato havia nascido, Jesus Cristo. Percebemos também, pessoal, que o texto não fala a quantidade de magos. Pelo menos esse texto não fala que é um, dois ou três. Diz que uns magos vieram. Eles vieram porque eram estudiosos, conheciam e vieram para adorar, sabiam que de fato havia nascido o rei. Interessante é nós observarmos que Belém é como se fosse Londrina-Açaí. Londrina-Açaí é próximo. Belém é uma cidade próxima de Jerusalém. E eles passaram primeiro em Jerusalém. Os sábios, eles foram em Jerusalém, que era o grande centro comercial, que era onde estava o rei assentado. Por que será que eles passaram ali? Porque o rei tinha que saber que aquele reinado deles era um reinado secular, mas que estava vindo um rei espiritual. Nós observamos pelo texto também que o rei chamou os seus sábios. O rei chamou os seus estudiosos, indagou aos seus estudiosos. É verdade que vai nascer um rei? É verdade que nasceu um rei? E onde vai nascer esse rei? E os estudiosos declararam, confirmaram o que os magos já sabiam, o que os sábios já sabiam. Eles confirmaram para o rei, é verdade, é em Belém que vai nascer. Ou seja, não era nada escondido, pessoal. O nosso Deus, antes de acontecer, ele nos avisa. O nosso Deus, antes que algo vá acontecer, ele nos avisa. É muito importante a gente observar isso. Não há nada de surpresa para nós. Por isso, e daí a importância de nós conhecermos o texto bíblico. Daí a importância de nós meditarmos no texto bíblico. Não há nada que Deus faça escondido de nós. Deus, eu costumo dizer que Deus não manda ninguém para o inferno. Ele esclarece o que acontece para a pessoa ir para o inferno. As pessoas vão andando sozinhas. Não é Deus que manda. Deus, antes que algo aconteça, ele vem esclarecendo, ele vem mostrando, ele vem falando o que vai acontecer e quando vai acontecer. Pessoal, diante disso, alguns desafios surgiram. Diante desses fatos, a notícia do nascimento de um rei, alguns desafios surgiram. Primeiro, o desafio para o rei Herodes. O rei Herodes queria saber quem era esse rei. Ele tinha necessidade de saber, de identificar quem era esse rei. Mas o desejo dele não era para adorar esse rei, como manifestado. Ele não tinha o desejo de adorar o rei, porque ele não conhecia o rei, ele não tinha um relacionamento com o rei, ele não conhecia a Jesus. O desejo dele em saber quem era o rei, aonde havia nascido o rei, era para eliminar. A tentativa era de eliminar o rei Jesus. Sabemos que desde a promessa de Gênesis 3:15, o inimigo sempre levanta as pessoas, sempre em algum momento da história bíblica, levanta pessoas para tentar, primeiro, tentar destruir Israel. Segundo, tentar destruir a linhagem de Jesus. E terceiro, tentar destruir Jesus. O inimigo sempre se levanta com esse propósito. E por que ele se levanta com esse propósito? Ele sabe que para ele não tem mais jeito. Ele está sentenciado. O inimigo sabe que ele está sentenciado. Então, por que ele queria destruir Jesus? Ele imaginava que destruindo Jesus não haveria morte na cruz. Ele imaginava que destruindo Israel não apareceria família. Ele imaginava que interrompendo a linhagem de Jesus não nasceria Jesus e, portanto, não haveria redenção. Era esse a ideia do inimigo. Mas ele foi derrotado. Jesus veio como homem, viveu como homem, foi morto na cruz, pagou pelos nossos pecados, nos redimiu dos nossos pecados, dessa nossa terrível dívida, foi sepultado e ressurgiu. E ressurgiu vitorioso. O inimigo sabe que Cristo ressurgiu e ressurgiu vitorioso. Por isso que o inimigo, usando Herodes, tentou eliminar Cristo. Porque ele imaginava que eliminando Cristo, matando o Cristo homem, ele interromperia essa rendição, essa redenção, essa salvação. Então, o grande desafio para o rei Herodes, sendo usado pelo inimigo, era localizar e identificar quem era este rei menino para que pudesse eliminá-lo. Mas há outros desafios. Há outros desafios. A população de Jerusalém. Qual era o grande desafio para a população de Jerusalém? Qual era o grande desafio para a população dos hebreus? Eles tinham a promessa de que viria um rei. Eles tinham a promessa de que viria o Messias. E que esse Messias iria libertá-los. E que esse Messias iria libertá-los do jugo do inimigo. Só que na mente deles, o jugo do inimigo era aquele momentâneo. Era o governo de Roma. Eles imaginavam que esse Messias viria, como outros vieram, para livrar o Estado de Israel. Para livrar o Estado de Israel da servidão, da escravatura para um outro povo. Mas eles estavam equivocados. Eles estavam equivocados. Porque Jesus disse que o reino dele não é desse mundo. É um reino espiritual. Ele disse que ele veio e veio para inaugurar um novo reino. O reino dos céus. Amados, o reino dos céus foi inaugurado com o nascimento, morte e ressurreição de Cristo. Nós hoje podemos nos deliciar com algo que viveremos no paraíso. Nós podemos nos deliciar, porque Cristo disse que o reino dos céus já foi inaugurado. Pregador, onde eu vejo isso? Nos milagres. Nos milagres, a manifestação divina de Deus. Milagre é manifestação dizendo que no céu não haverá imperfeição. Milagre é Deus dizendo que no céu não entrarão aleijados. Deus já está nos apontando como será o reino dos céus. O reino dos céus foi inaugurado. Não está totalmente implantado. Não está totalmente implantado. A implantação final e definitiva será no novo Éden, novos céus, novas terras. Mas nós já podemos perceber, já podemos usufruir desse reino, que é um reino espiritual, que é um reino que fala aos nossos corações. Ficamos felizes, ficamos muito felizes quando louvamos a Deus. Ficamos muito felizes quando entoamos louvores a Deus. Ficamos imensamente felizes quando engrandecemos ao nosso Deus. Amados, milagre é Deus se revelar a nós. Milagre é Deus falar aos nossos corações através do Espírito Santo e nós reconhecermos de que Ele é Deus sobre a nossa vida. Isso é grande milagre. Isso é grande milagre. Quantos ouvem a palavra e resistem? Quantos ouvem a palavra e não acreditam? Quantos ouvem a palavra e não se submetem? Somos felizes? Somos um povo feliz porque reconhecemos que temos um Deus que é vivo, um Deus que se relaciona conosco, um Deus que mandou seu filho para morrer por nós, viveu como nós. Chorou, alegrou-se, teve fome, sentiu saudades. É Deus! É Deus! Ele nos conhece porque ele viveu como nós. É Deus! Deus que se fez carne. Deus que viveu como nós. Parou para pensar nisso? Parou para pensar nisso? Um Deus que despiu-se de toda a sua majestade e poder para viver como nós, para andar na terra como nós, para sofrer por nós. Amados, naquela cruz era para o João estar. Naquela cruz era para o João estar. Mas Cristo, ele foi e ficou no meu lugar. Nossa, como agradecer? Como? Como agradecer isso? Como? Não dá para agradecer. Não tem nada do que eu faça até os últimos segundos da minha vida será o suficiente para agradecer essa morte substitutiva. Nada. Creia nisso. Pense nisso. Você vai morar no céu. Você vai morar no céu. No céu. No céu. Você vai estar no céu. Pecador, meu pecado. Deus não vê você mais. Deus vê Cristo em você. Pecador, sou pecador, mas Deus não vê mais o João. Deus vê Cristo no lugar de João. Nós vamos no céu. Nós vamos nos encontrar no céu. Essa tem que ser a esperança. Essa é a grande certeza. É por isso que nós estamos aqui reunidos, para agradecer a esse Deus que morreu em nosso lugar. Para agradecer esse Deus que adquiriu para nós a entrada nos céus. Nós vamos para os céus. Nós vamos para os céus. Amados, há ainda um desafio muito grande para os sábios. Os sábios. Porque os sábios, eles correm o risco de denunciar aonde estava esse Deus menino. E aí, Herodes ir lá e matar esse Deus menino. Mas nós percebemos que aqueles que se alimentam da palavra de Deus, daqueles que leem a Bíblia como é para ser lido a Bíblia, está em comunhão constante com Deus. E os sábios, percebe-se no texto que eram pessoas que buscavam a palavra. E Deus apareceu a eles em sonho, dizendo: não volte e noticie para Herodes, pois o plano dele não é bom. O grande desafio, então, foi os sábios estarem em comunhão com Deus, ouvir a palavra de Deus e obedecerem a Deus. Eles obedeceram a Deus. Eles não voltaram pelo mesmo caminho. Eles não voltaram pelo mesmo caminho. Eles não levaram notícia para Herodes. Eles não levaram notícia para Herodes. É do nosso conhecimento que todo aquele que vem para Cristo pelo caminho tortuoso, pelo caminho da dificuldade, pelo caminho do pecado, quando volta, o caminho é diferente. O caminho é um caminho abençoado. O caminho é um caminho dirigido por Deus. Um caminho é o caminho onde Deus é a nossa bússola. O caminho é o caminho onde o Espírito Santo está conosco. O caminho é diferente. Quem vem a Cristo não volta pelo mesmo caminho. Quem vem a Cristo não volta pelo mesmo caminho. Jamais! Não volta. É impossível. Não tem como. Por que não volta? Porque Cristo transforma. Cristo muda. Cristo restaura. Nascemos de novo. Somos novas criaturas. Somos cidadãos dos céus. Vivemos nessa terra, mas somos dos céus. Nós somos dos céus. Por isso, nós adoramos a Deus. Por isso, diferente de Herodes, diferente da população daquela época de Jerusalém, que tinha dúvidas, nós não temos dúvidas. Nós sabemos a quem adorar. Nós sabemos diante de quem nós devemos nos prostrar. Nós sabemos quem é aquele que pode dar e dar-nos sempre o melhor. É Cristo. É Cristo. É Cristo. Vivemos uma época onde há muitos ídolos, muitos ídolos, muitos ídolos. É o craque do futebol, é aquele que canta uma boa música, é aquele artista da novela, é o carro novo, é a casa nova, é o cabelo novo, é o emprego novo. Ídolos. Desvia-nos da atenção de Deus, são ídolos. Nos prende, nos dificulta de ir na igreja, são ídolos. São ídolos. São ídolos. São ídolos. Temos que adorar a Deus. Separamos um momento na semana para adorar a Deus. Quando, na verdade, a adoração de Deus são 24 horas por dia, todos os dias da semana. Eu sempre falo. O culto termina, mas nós prosseguimos na presença de Deus. O culto termina, mas os olhos do Senhor ainda estão sobre nós. Não podemos esquecer isso, porque senão o culto vira ídolo. O pastor vira ídolo. A igreja vira ídolo. Não podemos adorar a igreja. Não podemos adorar o pastor. Não podemos adorar a música. Não podemos adorar a nossa posição. Herodes estava preocupado em perder a sua posição. Herodes tinha medo de não mais ser adorado. Herodes tinha medo de perder as regalias terrenas. Herodes era um cego. Era um cego espiritual. Ele não via o que Deus tem para nos oferecer. Céu. Céu. Céu. Céu. O grande desafio dos magos foi então não denunciar a localização do menino Deus. Como eles estavam sempre estudando a Bíblia, eles estavam em comunhão com Deus. Em comunhão com Deus, eles puderam ouvir a voz de Deus, dizendo para que não voltasse para o mesmo caminho. O mesmo Deus diz para nós, o mesmo Deus diz para nós, não volte para aquele mesmo caminho, não volte, não volte. Cada um de nós temos uma história, cada um de nós sabemos o que passamos. Não volte para este caminho. Não adore quem não mereça ser adorado. Adoração somente ao Senhor nosso Deus. Até aquele instante, pessoal, o rei Herodes governava sem maior susto. Estava tranquilo. Entendeu? Tinha lá os policiais, tinha lá os defensores do reino, o povo estava sob jugo, havia pão e circo. O povo vivia uma paz secular. E Herodes estava tranquilo. Falei já no texto anterior que os sábios dele sabiam que havia de nascer o Deus menino em Belém. Mas não deram importância. Até que de fato nasceu. Aí então, o rei Herodes começou a maquinar para destruir, para matar, para eliminar o rei menino. A sua paz, paz pessoal do rei Herodes, foi abalada. Herodes passou a indagar, perguntar, investigar para saber aonde ia nascer esse menino. A população ansiosa queria saber se de fato esse era o Messias prometido. Eles esperavam um guerreiro, Davi, esperavam alguém desse naipe, entendeu? Um guerreiro que os libertasse do jugo secular de Roma. Esse era um período, pessoal, de uma monarquia absolutista. O rei mandava. O rei mandava. Era ele que tinha poder sobre a vida e sobre a morte dos seus súditos. Mandava eliminar, mandava matar. No aspecto espiritual, percebe-se que o rei Herodes é um egocêntrico. É uma pessoa voltada para si. Ele se sentia todo poderoso. Ele se sentia um verdadeiro Deus na terra. E a partir daí, todo aquele que é egocêntrico, todo aquele que acredita na força do seu braço, começa a criar ídolos. São extensões desse seu egocentrismo. A população era uma população que vivia sobre a lei religiosa e sobre essa opressão do rei Herodes. Era uma população extremamente legalista e, ao mesmo tempo, idólatra. Eles tinham o judaísmo, mas eles também tinham que obedecer ao ídolo vivo, que era o rei Herodes. Não conheciam, nem a população e nem o rei Herodes, não conheciam o Deus verdadeiro. Mas nós vemos os sábios. Os sábios, porque eles meditavam na palavra, porque eles liam a palavra, porque eles buscavam na palavra e acreditaram na palavra, eles criam o Deus vivo. Eles vieram de longe para adorar e oferecer presentes a esse Deus vivo. Mudou alguma coisa. Alguma coisa mudou. Porque hoje nós vimos para a igreja e oferecemos culto. Nós queremos levar da igreja. Nós queremos levar de Cristo. Nós queremos levar de Deus. Às vezes, temos dificuldade de oferecer a Deus 2 horas por semana. 2 horas por semana. Mas queremos levar de Deus. O máximo que puder de Deus. Igreja supermercado. Vou buscar na igreja. Vou levar para casa. Amados, a verdadeira adoração é render-se a um Deus que é vivo. A verdadeira adoração é reconhecer que esse Deus é soberano sobre a minha vida. A verdadeira adoração é reconhecer que quer Ele me dê algo, quer Ele não me dê algo, Ele continua sendo meu Deus. Essa é a verdadeira adoração. Essa é a adoração espiritual. É a entrega a esse Deus. É a confiança nesse Deus. Esta é a verdadeira adoração. E uma outra forma de adoração é não macular o nome desse Deus. É não ofender o nome desse Deus. Somos cristãos, pequenos cristos. Fazemos parte da família de Deus. E uma das formas de nós adorarmos a esse Deus é sermos fiel a esse Deus. Fiel no relacionamento de igreja, fiel nos compromissos sociais. Comprou, paga. Deve, paga. Fiel com a esposa. Escolheu, mantém. Respeite. Fiel o marido, escolheu, mantém, respeite. Fiel com os filhos, pois no mundo, respeite, oriente. Fiel com os pais, foi usado teus pais para você vir ao mundo, respeite. Esta é uma das formas mais simples do cristão adorar a Deus. Não ofender o nome desse Deus. Esta é a forma mais simples. Não precisa falar diferente. Não precisa se vestir diferente. porque o mundo não é assim. O mundo não é assim. O mundo é aparência. Nós temos que ser vivência. Cristo tem que se manifestar em nós. Adorar a Cristo é Cristo se manifestando em nós. É nós reconhecermos que Ele é o soberano. E nós somos o servo. É o novo rei. Somos servos desse outro rei. Isto é adoração. Louvores e adoração também. Mas a verdadeira adoração é na segunda, é na terça, é na quarta, no dia a dia. É o respeitar o professor, é o respeitar o pai, é respeitar a mãe respeitar o filho. Isso é adoração. Isso é adoração. É a manifestação de Deus na nossa vida. Isso é adoração. Vir o culto, tem culto mais animado que esse aqui. Tem culto onde a banda é mais completa do que esse aqui. Tem culto onde o pregador prega melhor do que esse aqui. Mas nós não viemos para ouvir a banda. Mas nós não viemos para ouvir o pastor. Mas nós viemos para ouvir palavras que vêm de Deus. De Deus. Nós somos servos. Nós somos escravos. Nós somos escravos de Cristo. Éramos do mundo. Hoje somos de Cristo. Continuamos sendo escravos. Quem quer ser livre não é cristão. Não dá para ser livre sendo cristão. Não dá para viver independente. Haverá de servir a um Deus. Deus mundo ou Deus vivo? Adoração é ao Deus vivo. Adoração é modo de viver. Adoração é Cristo se manifestando em nossa vida. Isso é adoração. Somos falhos. Somos fracos. Somos pecadores. Mas isto não é desculpa. Isso é reconhecer os nossos limites. Mas não é desculpa para buscar sempre fazer aquilo que é o melhor. Porque o Espírito Santo de Deus, Ele nos movimenta. Nós que restringimos. Nós que restringimos. Se dermos vazão, liberdade ao Espírito Santo, será bênção pura. Será bênção pura. Mas nós restringimos. Nós restringimos. O Espírito Santo fala: abre a tua boca, fala para aquele irmão de Cristo. O mundo fala: você vai passar vergonha. Ele vai te expulsar de casa. O mundo fala: você vai ser chamado de crentão. O mundo fala. E sabe o que é pior? Nós servimos ao mundo. Nós cedemos ao mundo. Nós, estou incluso, pelo amor de Deus, hein? Estou incluso. Nós cedemos ao mundo. É a velha batalha, né? Mas temos que crer nesse Deus. Que tem nos sustentado, que tem promessas maravilhosas para a nossa vida. E todas as promessas dele, ele cumpre. O nosso Deus, o caráter dele, impede que ele minta. O caráter de Deus impede de que ele não seja fiel. Ele prometeu, ele disse que o Salvador ia nascer em Belém. Nasceu em Belém. Ele disse que aquele que aceitar Jesus Cristo como o substituto pela pena que nós deveríamos passar, vai morar no céu com ele. Ele disse que todo aquele que acreditar em Jesus Cristo, o cargo vai ser mais leve. a carga será menos pesada. Ele disse isso. Ele afirmou isso. E ele garante isso. Porque o caráter de Deus impede que ele não seja o que ama. Aquele que aceita Cristo não está livre de problemas. Porque estamos num período do paraíso caído. Mas ele diz que aquele que aceita Cristo, primeiro, vai para o céu. Segundo, tem a carga aliviada. Em alguns casos, segundo o desejo do coração de Deus, são curados. Em alguns casos são curados. Em alguns casos são curados. E sempre que você vê uma cura, um milagre, lembra-se, o milagre está apontando para o reino futuro de Deus. No reino futuro de Deus, não haverá dores. Você imaginou? Vai plantar tomate e não vai cansar. É, Luiz? Não haverá cansaço. Né, Laura? Fazer uma represa lá de peixe, não vai cansar muito. Sabe aquela visão que vocês têm lá daquele do lago? Aquela coisa linda que você vê lá na sua estufa, é o céu. Vai ser aquilo melhorado. Parou para pensar? Quando você levanta de manhã, olha que você olha para aquele tomate lindo, que você contribuiu, mas que Deus fez crescer, é céu. Vai ser no céu isso. Laura, aqueles peixes, no céu, é manifestação. A Bíblia fala que a natureza manifesta a glória de Deus. Deus existe. E Ele se manifesta. Não olha para você olhar para o peixe, lembra de Deus. Não olha para você olhar para o tomate, lembra de Deus. Lembra de Deus. Deus é poderoso. Deus é maravilhoso. Deus nos dá esperança. Deus acalenta os nossos corações. Alivia as nossas dúvidas. Nos promete um futuro abençoado. Ele é conosco. Ele fala: vocês não vão estar sozinhos. Tim, eu olhei na janela da tua casa ontem. Eu falei: meu Deus. Se for pintar, não consegue. Porque é muito bonito. A Tim é abençoada. Um dia de manhã, ela levanta, vai para a sala, ela olha assim, ó, vê o paraíso manifesto na frente dela. É muito bonito, Márcia. É muito bonito. Às vezes, o dia a dia nos impede de ver que Deus tem se manifestado na nossa vida. Às vezes, nós, como rei Herodes, estamos querendo saber aonde nasceu o Deus menino. Aqui, ó. Ele está aqui do lado. Estenda o teu olhar. Ele está à tua frente. Mas Herodes era cego espiritual e não via. Ele não via. Como muitos não veem. A população de Jerusalém esperava alguém que libertasse eles fisicamente. Deus. Cristo veio nos libertar espiritualmente. Se ele não viesse, ninguém iria para o céu. Não teria como. Pecador não entra na presença de Deus. Deus é santo. Deus Pai. Santo. Deus Filho. Santo. Não é assim que diz? Deus Espírito Santo. Se Cristo não viesse, se Herodes tivesse sucesso, se os magos não tivessem ouvido a palavra de Deus, mas Deus está no controle. Deus sempre esteve no controle. Basta que nós entregamos a Ele o controle. Amados, sabemos quem é aquele que merece ser adorado. Sabemos como devemos adorá-lo. Sabemos que a nossa limitação impede que nós o adoremos da forma que ele merece ser adorado. Mas o que Deus vê em nós é o desejo. Ele nos vê internamente. Ele conhece as nossas limitações. Devemos continuar como sábios, buscando Deus na sua palavra. Devemos continuar como sábios, ouvindo a Deus através da sua palavra. E devemos obedecer a Deus. Congregai-vos. Congregai-vos. Reuni-vos para ouvir a palavra de Deus, para falar a respeito de Deus, para crescer entre os irmãos, para exercitar, praticar o que você tem aprendido na igreja, para depois você poder aplicar no mundo. A igreja é a grande escola, onde Deus nos ensina, onde Deus nos prepara, onde Deus nos fortalece para que nós possamos enfrentar o mundo. Todos sabem que eu fui militar 30 anos. Militar sozinho não vence nenhuma batalha. Não vence. Nós vamos para o quartel, treinamos, vivenciamos situações hipotéticas para quando chegar na situação real estejamos preparados. É a igreja. A igreja é o grande quartel de Jesus Cristo. É onde Ele nos prepara, nos fortalece espiritualmente através da oração, nos fortalece espiritualmente através da sua palavra, dá o treinamento de conviver, porque não é fácil conviver. Paulo fala, tolerai-vos. Tolerai-vos. Mas não dá para ser um herói único, separado. Não dá. Não dá. Congregai-vos. Venha buscar de Deus. Venha praticar o que é de Deus. Venha aprender o que é de Deus. Seja sábio. Leia a Bíblia. Busca na palavra. Aprenda com Deus. Ouça o que Deus está falando aos seus corações. Curiosamente, vamos orar a Deus. Senhor, Tu és um Deus de esperança. E nós confiamos em Ti, ó Pai. A nossa fé ela é depositada no Senhor, que é um Deus vivo. Aprendemos que a verdadeira adoração é a manifestação de Cristo em nossa vida. Aprendemos que devemos adorar somente a Ti, que é um Deus vivo. Obrigado, Senhor Deus, por falar aos nossos corações. Obrigado, Senhor Deus, por ter falado às nossas mentes. Que mentes possam ter sido renovadas e corações possam ter sido fortalecidos, Pai. A nossa esperança está depositada no Senhor. Dias melhores o Senhor prometeu para nós e tem sustentado, Pai. Sê conosco nessa semana, Senhor Deus. Fortaleça cada um de nós aqui presente. Fortaleça cada vida, Senhor Deus. Atenda aos desejos de cada coração que seja conforme os teus desejos, Pai. Obrigado, Pai, pelas bênçãos derramadas, pelos milagres acontecidos. Obrigado, Senhor meu Deus, por ter falado aos nossos corações. É a oração que eu faço agradecido no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, igreja. Amém.